Dança caliente comigo, vem bailar. Eu quero, quero sentir teu corpo quente nesse swing merengue sensual. Quero dançar contigo esse merengue. Dança caliente comigo, vem bailar. Eu quero, quero sentir teu corpo quente nesse swing merengue sensual. Eu quero uma dança contigo, vem bailar comigo, vem me dar prazer. Abraça meu corpo suado, não vejo molhado, vem me enlouquecer. Merengue caliente, ardente de amor. Merengue caliente, ardente de amor. Merengue caliente, ardente de amor. Merengue caliente, ardente de amor. Dança caliente comigo, vem bailar. Eu quero, quero sentir teu corpo quente nesse swing merengue sensual. Quero dançar contigo esse merengue. Dança caliente comigo, vem bailar. Eu quero, quero sentir teu corpo quente nesse swing merengue sensual. Eu quero uma dança contigo, vem bailar comigo, vem me dar prazer. Abraça meu corpo suado, num beijo molhado, vem me enlouquecer. Merengue caliente, ardente de amor. Merengue caliente, ardente de amor. Hey, hey, hey, hey, hey. Eu quero uma dança contigo, vem bela comigo, vem me dar prazer. Abraça meu corpo suado, num beijo molhado, vem me enlouquecer. Merengue caliente, ardente de amor. Merengue caliente.